isso aí, Sabotagem. Deixa uma mensagem pro seu aí, pessoal das quebradinhas aí, das grandes favelas, Alvorada, pessoal da correria mesmo, do dia a dia, do sofrimento, as mães da periferia, aos filhos da periferia, morou, mano? As minas, aos malucos, que é firmeza total, aí. E vai, vai, pela paz, no rap somos quem somos. Sente o som pesado, o som dinâmico. Sou um dinâmico. E vai, vai, pela paz, no rap somos quem somos. Sente o som pesado, o som dinâmico. Sou um dinâmico. Não preciso de herói, já peço não quiser. Minha banca aqui da Salomé. E eu boto fé no meus conterrâneos. Ser um vencedor está nos meus planos. Também reconheço que eu sou um meus manos. Não era pra cavalo e pra Betânia esclando. Não vem com paz, paz, paz que pete me. Salame, sala pra nunca ter um bom fim. Acaba com tiro na cabeça e na espinha. Perfuração entre todo o corpo e na virilha. Já diz ditado, nem te abala. Que boca fechada nunca entra bala. Malandro por malandro, todo mundo é. Então não vem tirar o cara para o taro, né? Eu sou Salomé, sempre foi minha quebrada. Tô acostumado a pedir rajada, copo no chão, zona leste de Alvorada. De madrugada, sirene cilada. Ué, enxerto, ué, emboscada. Ladrão que se preza nunca dá essa vaga. Fora do crime, agora estou mandando a minha rima, fazendo meu som, mandando a mensagem para a malandragem. Quem manda na lata é muita viagem. Começa a contagem, seu dia de vida. Malandro vicia, a vira suicida. Mas se você quiser, então se acabar. Dá esse mole, o bicho vai te dominar. Não é o meu caso, nunca trabalho errado. Não me embalo com cheiro e nunca bato ninguém. Deu não ver que não tem, minha rap é fora da lei. Todo mundo é homem, ninguém quer neném. Já faz muito tempo que aderi ao movimento. Futuramente espero que dê meu sustento. A dinâmica rap, muita fome passou. Muita roleta, já passamos por baixo. Várias necessidades, muita correria. Acredite ou não, esse é o nosso dia a dia. O rap é o maior partido político que tem, morou, mano? Mais uma vez fomos discriminados. Essa é a sina de Alvorada dentro, condenado. Pode crer, eu levo fé no nosso sangue. Ó, rap que pensa na consciência deles. Sempre quieto no meu canto com a vida. Vou rimando nosso repertório a próprio, mas o som de vagabundo. Raiva pra rimar e pra ir relatar. Que não tem nenhum brinquedo com fuzil aqui e disparar. Próprio estilo, muito nervoso. 23, sobrado, Salomé, um burro. Conceito de um bandido, na hora de um assalto. Também intimidamos e somos confundidos. Aí. Só loucos na hora de rimar, rimar. Só de fé, hoje vou lembrar, lembrar. Todos reclusos antes de ser liberdade. A sofrer a mercê do mal que Rio jogou, jogou dentro da prisão. Nunca mais terão, terão seu nome limpo. O governo sujou, nos arcou. Do sistema carcerário para sempre serão. Com a licença, liberdade de um rapper. Sempre vou testar contra essa sujeira. Não tem medo dessa porra de lei, de lei. E para sempre eu defenderei. E aí? Eu vou rezar, vou lutar por vocês. O só fica um clima interno da lei. Sangue frio, eu sonhei nesse clube daqui. E sofri se fudendo na mão da polícia. Convivendo com a nata que me nota que ri. E ao vivo na pele, presenciamos. O poder se criou, nota vagabundo. Quem pode mais chora menos. Aqui na Alvorada, da onde eu vim, de onde meus irmãos vieram. 23, sobrado, Salomé, um bu. Alvorada, cidade discriminada. E vai, vai, pela paz, no rap somos quem somos. Sente o som pesado, o som dinâmico. Somos dinâmicos. E vai, vai, pela paz, no rap somos quem somos. Sente o som pesado, o som dinâmico. Somos dinâmicos.